começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba. Estamos iniciando mais um programa de Vivência Espírita diretamente dos estúdios da Super Rádio Piratininga em 750 kHz. A doutrina espírita vem nos esclarecer sobre as nossas dúvidas a respeito do mundo espiritual. Vem mostrar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus nos dias atuais, mostrando a importância da ética e da moral em nossas vidas. Vem também nos ensinar a suportar com dignidade as nossas dificuldades atuais. Vem mostrar o caminho para colocarmos em prática os ensinamentos, exemplos do nosso querido e divino Mestre Jesus. Bom dia, Adriana Fernandes. Hoje nós estamos aqui com uma mudança total aqui do nosso trabalho, porque a equipe titular aqui, o Jorge Reis, o Rodrigo e o Helder, estão em Poços de Caldas no evento espírita. Então, bom dia, Adriana Fernandes, que está substituindo o Jorge e o Rodrigo. E o Serginho, que está substituindo o Rodrigo na manhã de hoje. Bom dia, Adriana Fernandes. Bom dia, amigos ouvintes da rádio. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, Eurípides. Bom dia. Serginho e Graça aqui, nossa equipe de hoje. Mandando um beijo e um abraço para o pessoal que está lá fazendo a transmissão pela rádio, pelo programa Vivência Espírita Online, que vocês também podem estar acompanhando. E estamos aí para mais um domingo lindo. E nós estamos aqui, então, hoje no dia 22 de novembro. Nós estamos aqui num dia que está meio ensolarado, meio nublado. É interessante a nossos dias atuais, né? Está bem diferente. E nós vamos, então, podemos já entrar na nossa prece inicial? Já estamos no ar? Então, nós vamos aqui falarmos sobre a importância do evento que está sendo realizado lá em Poços de Caldas, onde existem vários comunicadores espíritas, onde existem muitas pessoas lá em Poços de Caldas participando do evento que anualmente é feito em Poços de Caldas. E nós vamos fazer aqui no ano de 2017 o encontro também dos amigos do Chico. E nós gostaríamos que houvesse até vibrações positivas para que nós pudéssemos realizar no mês de setembro de 2017 o encontro para mais de 2.000 pessoas aqui em São José dos Campos. E nós estamos aqui aguardando a nossa entrada do computador aí, né, para que nós possamos dar início ao nosso programa. E vamos assim, falando sobre a importância da vinda do Divaldo Pereira Franco aqui em nossa cidade na segunda-feira. Houveram muitas pessoas lá no encontro, me disseram que em torno de 3.000, eu não pude ir porque nós tínhamos um compromisso que não podia ser adiado, então nós tivemos a informação que mais de 3.000 pessoas, e foram mostrado a importância da doutrina espírita para aqueles que simpatizam ou aqueles que são adeptos da nossa doutrina. E nós estamos aqui, então, aguardando o momento para que nós possamos realizar hoje o nosso programa, e que nós vamos contar com Eurípides de Castro Júnior, que vai falar sobre o momento atual na visão espírita. Então, nós vamos para a nossa prece de abertura. Adriana, faz para nós a prece de abertura. Então, nós vamos envolver a Adriana Fernandes com muito carinho, com muito amor, muita tranquilidade, para que ela possa fazer a abertura do nosso trabalho, do nosso programa, no dia de hoje. Que neste domingo, em que nós acordamos com tanto ânimo, com tanto amor e carinho para estarmos aqui, que os nossos amigos espirituais possam despertar a nossa consciência, para que nós possamos aprender um pouquinho mais, colocar um pouquinho mais em prática, no nosso pequeno dia a dia, os ensinamentos de Jesus. e que juntos possamos ser centelhas divinas desse amor maior, para que com esse amor possamos transformar o nosso dia, a nossa vida e assim, como trabalhadores do Mestre, transformar o que está ao nosso redor, transformar esse processo, esse mundo que tanto precisa de amor. Que assim seja. Graças a Deus. E nós vamos então apresentar ao nosso amigo Eurípides de Castro Júnior, que está sempre aqui conosco, sempre atende aos nossos pedidos. Ele é assessor da gerência executiva do INSS, aqui em São José dos Campos. É espírita desde criancinha, vem de uma família espírita. E depois ele vai contar mais detalhes da sua família, que é toda ela espírita. E nós estamos então aqui com o nosso amigo Eurípides de Castro Júnior. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Rui. Esse homem aí que toca essa cidade aqui também, esse movimento espírita aqui. Onde eu vou, tá lá. Vou falar, sou amigo do Rui. Ah, Rui? É o Rui, é o Rui. É mais conhecido que nota de três reais. A gente procura levar essa doutrina que eu acho maravilhosa, né, Eurípides? Sabe, Rui, que é interessante, né? Você fala assim, levar a doutrina sim, mas você fez um trabalho social muito bom, foi professor, você mexeu com contabilidade, você fez, então você trabalhou muito, ainda trabalha muito, né? E o que é legal é você saber que você é uma pessoa que tem experiência, aprendeu, e o que você aprendeu, você praticou. É essa que é a coisa que eu acho que o Espiritismo mais traz para nós, é que você recebe essas informações e pratica. Quer dizer, no fim, se você não pegou esse seu talento aí, enterrou, né, esperando que o tempo passar. Não, você pegou, você falou, teve coisa que você errou, claro, é normal, né, porque só erra quem está tentando fazer alguma coisa. Quem está fazendo algo, né, porque quem não faz não erra nunca, né? Não erra nunca, né? Então é essa coisa que eu acho que o espiritismo, esse espiritismo prático, né? E as pessoas falam assim, não, espírito é só para na hora que eu vou no centro espírita. Não, espiritismo, aquilo toca seu coração, aí você vai trabalhando no dia a dia, né? E você vai, o aprendizado. Eu falo que tem aquele personagem da televisão, Highlander. O Highlander é assim, eles são imortais, e há um momento em que um mata o outro. Quando você está naquela disputa com espadas tal, e o que acontece? Você, a única forma de matar um imortal é cortando a cabeça. Essa é a história que tem na televisão, que todo mundo conhece, o Highlander. A hora que você consegue vencer o seu oponente, você recebe tudo aquilo de bom e de ruim que ele tem. Sim. Porque a gente pensa que a gente fala assim, não, só as coisas boas, não. Não, tem as coisas boas e ruins, porque nós somos seres humanos aprendendo, né, o tempo todo, somos espíritos imortais, como o Highlander era um ser imortal, e nós temos coisas boas e coisas ruins. E se a gente tentar fazer só coisa boa, com certeza vai fazer coisa errada também. E às vezes você quer fazer uma coisa ruim e você faz uma coisa boa também. É essa que a doutrina espírita fala, assim, mas sai a campo, tenta fazer alguma coisa. Que olha, que quem vai julgar se está certo ou não é o nosso Criador. Quer dizer, você é vizinho, você é síndico de prédio, você que está aí ouvindo, não tem nada que comentar a vida alheia. Não comente. Porque você comentar a vida alheia é um problemão para você, para o seu amigo, para a sua família, porque você vai rotulando as pessoas. E o Espiritismo é isso, o Espiritismo ele não rotula ninguém. Quem quiser chegar, se achega. Quem quiser vir trabalhar, olha, está aí o plantio para ser feito. É assim que a gente trabalha. Isso é ser espírita. Ser espírita é no dia a dia, desde que você se levanta, né, desde a hora que o despertador toca, ou agora o celular toca, você fala, tenho que ir para a rádio. E você vem para a rádio e a gente começa a falar com toda essa gente que está querendo nos ouvir, e nós queremos ouvir as pessoas também, não é, Rui? E nós sentimos que muitas vezes as pessoas, eles gostam muito de ser espírita dentro do centro espírita, né? E fora, nossa. Então tem um colega que dizia, eu no centro espírita sou um carneiro, mas aí fora sou um leão. E que você acha? Devemos ser leão aí fora e ser carneiro aí no centro espírita, ou devemos ser aquela pomba que, como diz o próprio Jesus, né, aquela pomba que vem trazer tranquilidade, serenidade em todo e qualquer ambiente que a gente esteja. Olha, o importante é você ter, trazer essa tranquilidade, trazer essa harmonia, né? A harmonia do universo. Até quem cantava muito isso era um roqueiro, o Raul Seixas, né? No tempo lá, ele curtia rock, né? E fala, nós temos que ter essa harmonia do universo. Esse é o jeito da gente ser. E a gente não tem que ser carneiro, leão, esse papo de usar os animais para nos definir é meio complicado, porque na verdade a gente fala assim, eu sou um cavalo, né? Tem um cavalo também, tem aquele cara que trabalha muito, eu sou um burro de carga, né? Até o meu pai contava aquela víbora, né? A gente sempre coloca. É uma víbora. Né? Coitada da víbora, coitada, ela está lá, ela bota ovo, ela tem as suas cobrinhas lá, tem que cuidar, tem que procurar alimento, é difícil. Não, e tem outra coisa, ela só ataca se alguém vier pisar em cima dela, né? É isso. Caso contrário, ela não sai atrás das pessoas. Não, como o homem faz, né? O homem faz. O homem é caçador, mas os animais, eles caçam para a sua necessidade. Sim, para a sua sobrevivência. É. Né? Eu até vejo no canal do Discovery, aparece aqueles animais que estão com fome, ele vai atrás da sua presa para se alimentar. Depois que ele estiver alimentado, a presa pode passar o animal na frente dele que não está nem aí. Está satisfeito. Agora o ser humano não. O único que acumula, o único ser que acumula e gosta de acumular... Ele sai para a guerra, ele sai para ele faz todos os tipos de ignomínia, tudo coisa de ruim para ter as coisas, é o ser humano. É, e aquele também que mata sem necessidade. Sim. E às vezes mata por prazer, né? Mata por prazer, olha que loucura a gente pensar nisso. Você viu aquele caso que houve daquele dentista americano, foi lá matar um leão que era símbolo do país, ele foi lá e... Matou para quê? E saiu de lá, é que negócio, para que fazer isso? Para que fazer isso, né? Mas vamos entrar então no nosso assunto de hoje, o momento atual na visão espírita. Como é que nós, espíritas, estamos vendo o que está acontecendo no mundo? Quer dizer, e no mundo, no Brasil, está em geral, né? Está uma confusão que a gente está sentindo, que parece que nós estamos num momento aí de reviravolta total nesse nosso mundo, né? Olha, Rui, desde que o mundo é mundo, sempre ele esteve em reviravolta. É isso que tem que estar muito claro para todo mundo. A gente fala assim, não, o dia de hoje é pior que o de ontem. Não, sempre foi o mundo é mundo. Nós construímos a nossa cultura, né? Desde lá no tempo das cavernas. Nós fomos trabalhando isso, fomos modificando, fizemos, atacamos gente, nos defendemos. Então a gente vai construindo essa cultura, né? Então o dia de hoje, ele está... Hoje, como é essa internet, né, que é... Você sabe online o que está acontecendo? É. Né? E o nosso programa está online. Online, né? É tempo real. Quer dizer, se a gente espirrar aqui, o ouvinte fala, saúde. É, né? E nós estamos também aparecendo aí na telinha também, né? Olha aí, estamos na telinha também. Olha lá, tudo aqui, tempo real. Então a gente vê. Essa aqui, como você falou no início do programa, assim, olha, problemas tecnológicos aqui. É o seguinte, é tempo real, quer dizer, é programa ao vivo, né? Estamos vivos ainda, do lado do DK, certo? Nós estamos ao vivo, então, todo mundo aqui está encarnado ainda, né? Estamos aqui falando para você pelas ondas do rádio, chega na tua casa através dos elétrons todos magnetizados, bonitos, decodificados aí, né? Então, esse é o mundo que a gente vive hoje, um mundo onde nós estamos ao vivo e a cores, né? E você pode estar no teu computador, no seu iPhone, todas essas coisas aí, né, que você está trabalhando, né, que você tem na mão, essa tecnologia, que faz a gente falar, ah, o mundo está ruim. Outro dia eu estava aqui e vi os problemas de São Paulo. Aí eu falei, nossa, está muito ruim lá, aqui, né? Eu lembrei que estou em São José dos Campos. Eu falei, uai, é verdade, eu estou em São José, não moro mais em São Paulo, eu estou em São José. E eu estava, aquelas notícias estavam me pegando como se eu estivesse na marginal, né, do Tietê, naquele trânsito. Eu não conheço mais aquele trânsito, né, aquele jeito lá, e a gente fica tudo agoniado. Mas daqui a pouco São José está chegando lá, viu? Não precisa. Esse é um problema. Senão, se a administração não tomar conta da coisa, não resolver e dar um rumo, nós vamos ter esse problema. Porque São Paulo é um exemplo. Não se tomaram as medidas na hora, e aí parou a marginal. Mas deixa eu passar aqui os endereços para os nossos ouvintes, né? Nós temos aí o telefone 3941-9750, 3942-9750, o nosso DDD é 12. Para ouvir o programa online é www.radiopiratininga.com.br. E nós temos o nosso site, que é www.vivenciaespirita.com.br. E nós temos no Facebook, www.facebook.com/programa Vivência Espírita. Então está aí todos os endereços para que as pessoas possam acessar o nosso programa ao vivo. E também a cores, né? Porque nós estamos ali, né? A vivo e a cores. Nós estamos então aqui com o nosso amigo Eurípides de Castro Júnior, falando sobre o momento atual na visão espírita. Pois é, os espíritos falam para a gente o tempo todo, né? Quer dizer, a primeira coisa que a gente tem que sacar nessa questão espírita é uma frase que está lá e às vezes as pessoas leem e passa por cima, né? Se o espiritismo estiver errado em alguma coisa e a ciência provar que ele está errado, ele se modifica nesse ponto. Isso tem uma importância fundamental na vida da gente. Se alguém mostrar que nós estamos errados mesmo, né, a gente deve mudar. Sim. A nossa atitude. E isso está no coração do espírita, né? O espiritismo vê isso como uma realidade. Se provou que não deu certo, porque foi ignorância mesmo, foi uma forma muito agressiva que eu atuei. Ora, então eu mudo o meu modo de ver, meu modo de ser. O espiritismo, ele mostra claramente isso. Quer dizer, os espíritos, eles deram orientações. Muita gente fala assim, kardecismo. O Kardec fez a coletânea, a sistematização daquelas perguntas e respostas. Tá? Tem que estar muito claro isso para as pessoas, que isso não é uma obra do ser humano. Quer dizer, utilizando-se da mediunidade, os espíritos se comunicaram. O Kardec sistematizou muitas perguntas, várias perguntas, não só ele, mas das pessoas que estavam encarnadas na época. Ele sistematizou a resposta e compendiou tudo isso no Livro dos Espíritos. Aqui é para a primeira obra, em 1857. Tá? Então, esse jeito de pensar do Kardec, que era pedagogo, é de ensinar. E como você vê hoje, todos nós somos educadores, não é só o professor que faz a faculdade, a pessoa que faz faculdade, que é professor. Nós todos, pelos nossos atos, pelo nosso modo de dizer, de falar, de vestir, nós vamos formando essas pessoas que estão à nossa volta. E agora mais ainda, porque a gente fala aqui, o Brasil inteiro está ouvindo. O mundo inteiro está ouvindo. Quer dizer, você tem acesso às informações hoje rapidamente. Então, cada pessoa que ouve deve meditar sobre o que está ouvindo e ver se isso está de acordo com o seu coração. Porque o espiritismo é isso. Ele faz você pensar, faz você sentir. Mas, Eurípides, a gente sente a grande dificuldade que as pessoas têm é que a doutrina espírita dá tanta liberdade para a gente que a gente não acredita. Porque você percebe que a gente está sempre condicionado a obedecer alguém, obedecer isso, aquilo, e nós podemos obedecer uma das coisas mais importantes em nossa vida, a nossa consciência tranquila. Sim, Deus ele fez essa consciência no coração dos homens, né? E tem isso que você falou, essa liberdade, é assim, nós nascemos livres, nós temos esse jeito de voar, cada um tem seu jeito de voar dentro de si. Então, o que acontece com a educação? A educação é fazer com que as pessoas voem, né? Agora, tem educação que faz com que são verdadeiras prisões, são verdadeiras gaiolas de ouro. Então, a pessoa está dentro da gaiola, ela fica lá, se achando o rouxinol maior do mundo, só tem uma coisa, ela não voa mais. Porque se você prende uma pessoa durante algum tempo, ela não consegue mais voar, andar. Isso acontece na sua casa. Se você prender um filho o tempo todo na sua casa, ele não vai conseguir andar na sociedade. Sim. O papo tá bom, mas vamos para os nossos comerciais, Andréa. Vamos para os nossos comerciais. Vamos modificar o nosso mundo, fazendo esforços para melhorar, valorizando então cada segundo. que passou não vai voltar. O amanhã ninguém conhece ainda, ninguém sabe o que vai acontecer. Mesmo assim a vida é tão linda e pode ser melhor de se viver. A caridade é nosso objetivo alcançar. Lutar sem violência, com bondade, mudando as relações dentro do lar. Perdoar o vizinho, o companheiro, que por várias razões nos magoou. Não dá tanto valor para o dinheiro, sem ele Cristo o mundo transformou. Espiritismo é luz que ilumina a estrada que nos leva à perfeição. Sigamos o que ele determina, amar e instruir-se é a solução. Espiritismo é luz que ilumina a estrada que nos leva à perfeição. Sigamos o que ele determina, amar e instruir-se é a solução. A fé, a caridade é nosso objetivo alcançar. Lutar sem violência, com bondade, mudando as relações dentro do lar. Perdoar o vizinho, o companheiro, que por várias razões nos magoou. Não dá tanto valor para o dinheiro, sem ele Cristo o mundo transformou. Espiritismo é luz que ilumina a estrada que nos leva à perfeição. Sigamos o que ele determina, amar e instruir-se é a solução. Espiritismo é luz que ilumina a estrada que nos leva à perfeição. Sigamos o que ele determina, amar e instruir-se é a solução. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui com Eurípides Castro Júnior, que é assessor da gerência executiva do INSS, é advogado, é psicólogo, é trabalhador da doutrina espírita, quer dizer, e desde criança já participou em teatro. Tinha grupo musical, isso. Quer dizer, então ele faz muita palestra aqui em São José dos Campos, então ele está aqui conosco hoje. Adriana, nós temos já a pergunta do dia? Sim, vamos pedir para o pessoal que puder estar participando, ajudando a gente aqui. A pergunta do dia é: você acredita na participação dos espíritos nos acontecimentos atuais do dia a dia? Então tá aí a pergunta, valendo também o sorteio de dois livros. Quais são os livros? Os livros são O Despertar da Consciência com o Sebastião Camargo. É, entre esses dois livros, que foi também a oferta do nosso grande companheiro de doutrina, Walter Augusto Silva, que ofertou esses livros para que nós pudéssemos fazer os sorteios aqui no programa Vivência Espírita. Mas vamos continuando com o nosso grande companheiro de doutrina, Eurípides Castro Júnior, falando sobre o momento atual na visão espírita. E daí, Eurípides, essas violências todas, matando em nome de Alá, né? Fazendo essas barbaridades com crianças, com mulheres, com idosos, de uma parte, de outra parte, bombardeio também, cidades, aquelas pessoas fugindo da Síria para procurar refúgio, isso lá. E aqui também, quer dizer, no mundo todo tem essas confusões. Como é que o espírita vê essas coisas todas? Olha, essa questão do mundo conturbado de hoje, essas guerras de religião, isso também sempre existiu no mundo, né? Só que hoje a coisa tá meio pesada. Por quê? Porque nós não tínhamos o armamento que nós temos hoje. Hoje uma bomba explode, ela mata gente doidada. Antigamente a gente usava catapulta, né? Usava flecha, arco e flecha, lança, até martelo, que muita gente, todas aquelas coisas que os gregos faziam, de arremesso de dardo, arremesso de martelo, né? Tudo isso tem a ver com a guerra de antigamente. Tanto que a guerra era muito individualizada, era homem com homem ali, se debatendo, e tinha que saber quem era o melhor, né? Agora, hoje não, hoje acontece... É os drones, né? Que... Os drones, né? Quer dizer, uma coisa que a gente achava que podia surgir, que ele surge helicóptero, depois surge avião não tripulado, e hoje você tem os drones que conseguem levantar voo carregando armamento. E sem piloto, sem nada, sem, né? Sem piloto, sem nada. A pessoa na terra, ele vai comandando e aquilo vai andando. Hoje você tem mísseis que o erro hoje... O erro de acerto, né, da acertar lá do alvo, são 4 centímetros. Quer dizer, o lançamento de um míssil hoje passa por uma janela. E a pessoa vai, e você calcula, e a pessoa vai explodir lá dentro. Você tem mísseis como o Exocet, que foi usado na guerra com a Argentina, nas Malvinas, que era lançado de avião, ele caminha a 30 centímetros da água do mar e acerta o meio do navio. Quer dizer, ele faz o cálculo. Então, são coisas assim, é um armamento que não dá nem para a gente começar a falar, nossa, são armas mesmo de grande destruição. Né? E além da bomba atômica, que é aquela que explodiu em Hiroshima e Nagasaki, hoje é fichinha perto das atuais. Sim, porque as pessoas que gostam de estudar toda essa história, percebem o seguinte, hoje nós temos a bomba de hidrogênio. A bomba de hidrogênio, o estopim da bomba de hidrogênio é uma bomba atômica. Quer dizer, a coisa é muito mais complexa do que a gente imagina. A gente está aqui, falando, ah, o mundo acontecendo. Não, a questão dos armamentos é uma coisa, a indústria do armamento ocorre no mundo inteiro. Não adianta você falar assim, ah, mas eu sou contra o armamento. Sim, você pode ser contra o armamento. Mas o problema é, como é que vai desarmar o mundo todo? Que isso é um acordo internacional. Não é unilateral. É uma coisa que, isso está no mundo inteiro. Então, hoje tem homem-bomba. Antigamente o máximo que você tinha era você tinha um punhal, tinha faca, você tinha baioneta, né? E hoje a pessoa vem e aqui as pessoas têm que entender assim, que, também aquelas pessoas que estudam, o homem bomba, uma vez fechado o cinturão dele, ele se abrir, morre. Então como é que se desarma um homem bomba? Não tem essa de falar assim, ah, não, é só tirar a bomba das costas dele, não adianta. Fechou o cinto, ativou o circuito, abriu, explodiu. Então é um complicador você desarmar um homem-bomba. Então isso está acontecendo no mundo inteiro. Mas um fato que tem que estar claro também, principalmente para as mulheres. Eu falo isso para as mulheres. A grande discussão no mundo sempre foi a questão da mulher. Não, havia todas as guerras, as pessoas pegavam as mulheres, porque as mulheres têm a grande possibilidade de fazer filhos, os homens não têm isso, as mulheres têm. Então são presas de guerra, são mulheres que são contidas dentro das suas casas, são mulheres que a gente arrebanha. Tanto que se você estudar a história do Brasil, né, você olha assim, vamos na história do Brasil, como é que foi feita essa colonização? O que eles faziam? Eles matavam os índios, machos, e ficavam com as índias, fêmeas. Aí os portugueses procriavam com as índias e criavam então essa nova civilização. Isso acontece lá no Bokimaran, lá na África. O que eles fez? Eles pegaram crianças mulheres, e raptaram, sequestraram todas elas. Porque eles precisam de criar novos seres humanos. Então, a mentalidade deles. Mentalidade deles. Esse que é a questão. Quer dizer, e o que então está em jogo hoje? Não é Ocidente, Oriente. É uma questão seguinte, a mulherada tem que estar atenta a isso. É, ou volta a mulher a ser contida outra vez, escravizada mesmo, ou nós vamos libertar as mulheres. Então a discussão hoje não é essa questão de Islã, catolicismo, protestantismo, os fundamentalistas, eles querem mesmo segurar a mulher. E as mulheres não percebem isso. Não, o interessante é que a mulher pode ser mulher bomba. Mas não pode andar de bicicleta, não pode dirigir, não pode andar sem aquela cobertura no rosto. Quer dizer, então tem uma série de coisas que a gente fala, poxa vida, como esse pessoal tem essa mentalidade tão tacanha, né? Tão assim, inferior com relação ao próprio ser humano, porque eles acham que eles são, inclusive, acho que eles são superiores, né? Para acabar, aquele pessoal lá do... que estão acabando lá no Iraque, acabando com aqueles monumentos históricos, monumentos de antes de Jesus, estão simplesmente quebrando porque aquilo é uma idolatria. Que coisa, como é que faz para mudar um pensamento desse povo? Pois é, Rui, você sabe que os espíritos vêm falando para nós, né, por exemplo, espírito não tem sexo. Então você tanto pode nascer num corpo masculino ou um corpo feminino. O corpo macho ou o corpo fêmea, como, deixando a coisa dentro da estrutura da natureza. Quer dizer, há um aprendizado no corpo feminino, há um aprendizado no corpo masculino. Isso já cria um problemão na cabeça. Quer dizer, eu mesmo, tendo 9 irmãs, mãe, né, vó, eu achava isso uma loucura. Quer dizer, como é que esse negócio de reencarnar num corpo masculino, num corpo feminino? Isso mexe com uma crença. E é uma crença muito forte de que os homens, sabe, os homens são poderosos, os homens é que pensam. E o Espiritismo diz o seguinte, homens e mulheres são irmãos, eles pensam igualmente. Isso volta ao tempo da Grécia Antiga, não, pelo próprio Eurípides ou Platão, quando eles falavam o seguinte, se você ensinar uma mulher ou um homem, dando cultura a eles e boa educação, eles são idênticos, eles podem não ter a mesma forma de lutar. Mas acontece que eles são seres que pensam, que amam, que sofrem, seja homem, seja mulher. Mas existiu, em todo esse percurso histórico, aquela coisa que também as pessoas que gostam de estudar podem entrar na internet aí e pesquisar, é o seguinte, a gente hoje sabe como é que nasce uma criança, né? Uma questão do óvulo, a questão do esperma, junto os dois, célula-ovo, quer dizer, isso qualquer criança de escola sabe como é que funciona. Só que isso o ser humano só aprendeu em 1750. Até 1750, o homem era o poderoso. Ele fazia o que ele queria. Ele colocava um ser humano dentro da mulher, e a mulher... Ouça o que eu estou falando, não sou eu que penso. Como é que se pensava até 1750? Que a mulher era simplesmente um forninho que gestava uma criança dentro. Mas ela não participava de nada. Então o homem era o ser do universo poderosíssimo. Aí o que aconteceu? Ele percebeu que ele é parte do processo. E o homem, ele fica assim, como é que é? Então? Eu não sou todo poderoso? Não é, nunca foi. Você está com uma ilusão até hoje. Homens do mundo, vocês são, nós estamos iludidos. Homens e mulheres participam da concepção, homens e mulheres participam da civilização. Quer dizer, nós temos que ter clareza disso. Outra coisa que acabou com o reinado dos homens, né? Se achavam maravilhosos, foi quando Darwin entra e fala assim, olha, houve uma evolução natural, partiu de um ser próximo, antropóide, um ser próximo, quer dizer, essa ideia de falar que o homem veio do macaco é bobagem, não existe isso, o Darwin nunca falou isso, ele falou do ramo próximo ao macaco, quer dizer, foi utilizado, como é que foi feito isso? Aí você lê aquele livro Evolução em Dois Mundos, onde você tem clareza sobre isso, você lê Caminho da Luz, você vê que houve uma coparticipação da espiritualidade na construção da vida no planeta Terra. Então veja, de um lado o homem ele é participante do processo da concepção. O homem já não foi criado por Deus, ele sendo o Senhor absoluto de tudo. E ainda vem, o Galileu fala assim, que a Terra não é o centro do universo, meu amigo, a autoestima do macho da espécie está muito ruim, porque ele se achava o rei do pedaço. Mas nós vamos para o nosso momento musical, né? Que é o grupo Revelação, a música Revelação do grupo Castelã. Ciência, filosofia e religião, doutrina consoladora da... luta até pela razão. E diz de onde vim, pra onde vou e por que estou aqui com meus irmãos. E prega que sem caridade não há salvação. Confirma que Jesus é o guia da humanidade. E o homem tem o livre-arbítrio e responsabilidade. Acredita no amor sublime, acredita na liberdade. Mas o homem deve se instruir e conhecer a verdade. Espiritismo não tem dogmas nem rituais. Não usa cigarros, bebidas, velas ou cristais. Não faz previsão de futuro com baralho, tarô ou algo mais. Não pratica qualquer sacrifício com pessoas ou com animais. Essa doutrina respeita qualquer religião. Tem como forma de amor o princípio cristão, que é amar a Deus sobre tudo, é amar também seu irmão, promover a fraternidade entre homens de qualquer nação. Ciência, filosofia e religião, doutrina consoladora da fé pela razão. E diz de onde vim, pra onde vou e por que estou aqui com meus irmãos. E prega que sem caridade não há salvação. Nascer, morrer, renascer e progredir, essa é a lei. Nascer, morrer, renascer e progredir, essa é a lei. Nascer, morrer, renascer e progredir, essa é a lei. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com o tema O Momento Atual na Visão Espírita, com Eurípides de Castro Júnior, que é advogado, que é psicólogo, que é assessor da gerência executiva do INSS, está aqui conosco, também nasceu em berço espírita. Eram 9 irmãs e só você de homem? 9 irmãs, eu sou o terceiro, 2 acima, 7 abaixo, e o 11º também é homem. É homem, então... Nasceu quando eu tinha 16 anos. 11 irmãos. Então... Bem-aventurado entre as mulheres. Olha, eu estava bem-aventurado entre as mulheres. Vou te falar uma coisa. Ter 9 irmãs é uma experiência ímpar. Vou te falar que, tanto que eu tive que sair de São Paulo, me vi para São José dos Campos, ficar solitário, para diminuir a minha forma de falar, a velocidade. Porque eu brinco que eu conseguia falar na minha casa, com meus pais, só quando minhas irmãs todas respiravam. Então, porque... Isso não é preconceito contra as mulheres. Não, de jeito nenhum. Elas conversavam e tinha assunto para o tempo todo e eu ficava perdido no meio de assuntos. Aliás, é uma característica masculina, a gente faz uma coisa de cada vez, né? Eu vejo isso no INSS, as mulheres conseguem fazer 10 processos, conversa com um, conversa com outro, atende não sei o quê. E é uma cara, não sei como é que eles conseguem fazer isso. A gente consegue fazer uma coisa de cada vez, né? Eu, quando fui gerente do INSS, Eu tinha a Verinha, que um dia de Jacareí, uma mulher maravilhosa, foi inclusive do Banco do Brasil, atendia assim, prontamente, tinha uma organização maravilhosa. E eu trabalhando, né? Uma hora ela entrava na minha sala e falava assim: ô Eurípides, é o seguinte, você precisa resolver as coisas. Eu falei: tá bom. Então ela fala: o que eu faço com isso? Eu faço com isso, faço com isso, faço com isso. E eu falo: isso aqui pra lá, isso aqui pra quê? Ela falou: ótimo, agora já tenho coisa pra fazer. E ir embora. Então eu vejo a minha mãe mesmo, minha mãe cuidar de 11 filhos, cuidar do marido, cuidou da minha avó. E além disso, a minha mãe, ela era professora lá em São Paulo, professora do grupo escolar. E ela, e como é que ela fazia? De vez em quando ela trazia alunos para vir para casa. Reforço, para dar um reforço. Dar reforço. Ela colocou uma mesa na garagem, onde aquela molecada toda ali da Casa Verde, do Parque Peruche, elas vinham em casa e a mãe dando aula de reforço para elas na garagem. Aí ela percebeu que alguns alunos não tomavam banho. Aí ela colocou um banheiro. Nossa, a casa era grande, colocou um banheiro e dava banho nos alunos. Aí depois, eu tinha problema da roupa, porque ela percebeu que as crianças iam com a mesma roupa a semana inteira. Então ela fez coleta de roupa na família, com os amigos, tudo isso, para dar roupa para aquelas crianças. Alguns chegaram a morar em casa. Com 11 filhos, mais? Mais. Então tinha gente. Houve um dia, eu estava em casa, estava eu e minha mãe. Aí eu olhei na mesa, que era uma mesa grande, né, cabia uns 13 pessoas. Eu olhei para ela e falei assim: mãe, você percebeu que da família original sou eu e a senhora, o restante é tudo gente de fora? Ela falou assim: é, meu filho, é verdade, olha que bom, né? Olha que bom. Olha que bom. Então, e teve gente que ela ia na casa das pessoas, não tinha onde dormir. Então ela trazia para casa para dormir, né? Nós tínhamos uma área grande em cima da garagem, né? Então é quase que uma casa de acolhimento, né? E minha mãe sempre foi assim. Não adianta, ela cuidava de todo mundo. Eu comprava às vezes 10 litros de leite de manhã, 10 litros de leite à tarde. Eram 40, 50 pãezinhos. E eu que ia, né? Eu das 9 irmãs, eu sobrava para descer o morro, subir o morro com leite. Na Casa Verde. É a força masculina dando uma ajudinha. É isso que você falou, é verdadeiro. Não, as é? Mulheres são assim: olha, você força, dá uma força masculina. É. Mas em outras palavras, nós somos carregadores de pedra. Isso. E aliás, as minhas irmãs tinham isso muito claro: para trocar pneu, eu que trocava. Então, às vezes, nós tínhamos um sítio em Guarulhos, e aí furou pneu na estrada, minha irmã ligou para mim: ô, meu irmão, furou pneu aqui na estrada, não tem ninguém perto, daria para você vir buscar? Eu falei: não acredito. Mas eu lá fui eu trocar o pneu do carro para ela voltar para casa. Então, essa convivência com as mulheres, né? Mas isso tem a ver com a cultura que nós vivemos. Sim. Porque também tem isso: a mulher não pode fazer isso, a mulher não pode fazer aquilo. Eu tive 3 filhas, mais um menino que nasceu o quarto depois de 10 anos. Eu sempre criei as minhas filhas dentro de uma concepção que eu achava assim. Os espíritos sempre falaram para nós assim: alguém precisa parar a violência. E isso começa por você. E violência em tudo. Quando você fala que uma menina tem que vestir roupa, saia, isso é uma violência contra a mulher. Quando você fala: olha, você tem que vir para a cozinha porque você tem que aprender a cozinhar, isso é uma violência contra mulher, a mulher. Lugar de mulher é na cozinha. Mulher, isso aí, né? Isso tem que estar muito claro. E são violências contra a mulher. Não é a Maria da Penha. A Maria da Penha é uma coisa que acontece, né? De agressão física. Mas a agressão moral, a agressão cultural, mata. Mata a alma. Então, meus filhos, a minha filha gostava de skate. Então, eu comprei skate para ela. Eu vi, olha, todo mundo fala assim: mas que absurdo, você está criando essa menina com menininho. Eu falei: não, estou criando a minha filha como ser que ela é, como espírito encarnado, e ela gosta de skate. Só entrando um pouquinho, Eurípides, onde eu estava vendo, né, pela TV fechada, e estava vendo que há muito tempo atrás, quando algum inventor ia fazer alguma pesquisa científica, muitos deles tinham cientistas mulheres fazendo a pesquisa. Então, assim, elas trabalhavam nos bastidores para que eles dessem o final, assim, veredito, né? Na verdade, juntassem essas informações e a coisa acontecesse. Devido a essa falta de aceitação de que a mulher pudesse fazer alguma coisa. Não que elas não fossem, pudessem... Exatamente, capazes, né? Muitas até questionavam. Então, assim, aquela cúpula era composta por mulheres. Um dos, da questão é porque mulher sempre foi muito detalhista, pacienciosa, tudo mais, né? Então, são, digamos assim, são atributos femininos, né? Que quando a gente vai encarnando, vai aprendendo, então, uma vez homem, uma vez mulher, uma vez força, uma vez sentimento, para que possa unir essas polaridades e aí se tornar um ser mais completo, né? Essa é a beleza da espiritualidade. Não, e a coisa da mulher, e isso tem a ver muito com a atualidade. Por que a mulher está entrando no mercado? Então as pessoas falam assim, porque a mulher está disputando espaço. Na verdade, a mídia e as empresas falam dessa disputa. Mas na verdade, hoje, não dá para fazer o computador só com força bruta. É preciso ter essa coisa específica. Tem que olhar com muito carinho para que a coisa funcione. Então isso a mulher tem. Algumas empresas na década de 70, 80, elas contratavam mulheres para montar, a pessoa nem vai saber o que eu vou falar, né? Vai montar distribuidor, montar o platinado. Por quê? Porque elas sabiam fazer as coisas, os homens não. Os homens carregam, são carregadores de pasta. E isso para o homem é simples, ele pegar um peso aqui, levar para lá, lá para cá, dado o corpo que a gente tem. Sim. O nosso músculo serve para isso, né? Uhum. Então, é uma questão utilitarista. Não, eu trabalhei na Philips, nós trabalhávamos justamente no setor de eficiência e organização. E era interessante que as mulheres, elas eram recrutada para os trabalhos meticuloso, mais sensível. E outra, a mulher, ela não se preocupa em fazer trabalho repetitivo. Não. O homem não. O homem não aceita. Se você coloca um homem para fazer a mesma coisa todos os dias, chega numa hora que ele estoura. Mas a mulher não. Ela é mais tranquila, mais serena. Então, por isso que as fábricas, eu trabalhava na Philips ali em Guarulhos, era fábrica de montagem de rádio e televisão. Então, todos aqueles trabalhos que precisava ter mais paciência, era feito por mulheres. E com certeza, alguém que está ouvindo a gente, fala assim, isso é bobagem, porque é o seguinte, isso é uma questão que é imposta para a mulher, para que ela faça isso. Não. O corpo da mulher é diferente. Então, eu tenho 9 irmãs, 16 sobrinhas, né? Então, eu tenho meus sobrinhos também. Mas, então, o que acontece? A mulher, ela tem uma coisa que é a regra. Então, cada mês desce a menstruação. Então, a cabeça dela pensa em 30 dias. Quer dizer, o corpo dela pede isso. Não adianta você falar para ela, quantas horas você leva de uma menstruação a outra? A mulher não entende isso, nem tem opção. Mas ela sabe que 30 em 30 dias... Há uma certa mudança. Há uma mudança corporal, há uma mudança dos hormônios, ela tem de todo humor, ela tem tudo isso. E eu com as minhas 9 irmãs, eu via isso, falava, que jeito de pensar. Então, esse jeito de pensar lunar, então o homem pensa na questão, pensa nessa questão assim, segundo a segundo. A mulher, segundo a segundo, ela olha aquilo, porque... Quanto tempo gesta uma criança? Está dentro do corpo dela. Então, assim, uma mulher jamais fica olhando no cronômetro, falou, volta, passou 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Não, ela tem a criança dentro dela, ela tem a vida dela, e aquela criança vai se desenvolvendo. Isso tem uma implicação na questão da forma dela ver o mundo. Sim. O homem, você, como você bem falou, quer dizer, você coloca uma atividade repetitiva, chega uma hora ele entra em estresse. Sim. Entra em fadiga. E isso, então, pega a mulher e fala, a mulher tem condições. Agora, a tristeza é que as empresas e os seres humanos, o governo também faz isso, pegam as mulheres, essas características, e usam no prazer deles, e não no prazer da mulher. Então a mulher se torna escrava, o homem se torna escravo. E o espiritismo, ele vem libertar o ser humano dessa escravidão. Essa que é a grande coisa que os Espíritos falam o tempo todo, né? Quando Cristo fala, a César que é de César, Deus que é de Deus, quando ele fala, olha, não adianta ficar pensando nesse mundo aí, tem um mundo espiritual. Quer dizer, você pode trocar até o espiritual por um mundo mental. Pode até trocar. Yeah. Mas o que não pode é você estar na condição de escravo, continuar na condição de escravo e você achar que todos devem ser escravos. Entre em contato conosco pelo telefone 39419750, 39429750, o nosso DDD é 12, para participar do sorteio de dois livros espíritas e também a responder a pergunta: você acredita na participação dos espíritos nos acontecimentos do dia a dia? E também ouvirem online www.radiopiratininga.com.br, no Facebook, facebook.com/programa Vivência Espírita, e no site www.vivenciaespirita.com.br. Adriana, nós temos já algumas pessoas que já estão participando do nosso programa? Sim, temos sim. O Maurício Tomé manda um abraço aqui para o pessoal, diz que depois vai dar uma passadinha aqui. E ele responde a pergunta, participam sim, no mínimo, nosso anjo guardião, não é? Como está no Livro dos Espíritos, participam da nossa vida muito mais do que supõe. A Derli também responde a pergunta falando que recebemos sim influência dos espíritos nas causas atuais, lembrando que Jesus é o governador espiritual de nosso planeta e seus ministros são igualmente responsáveis pelo destino da Terra. Há com certeza também influência dos espíritos inferiores, buscando nos influenciar para o mal que ainda existe em nós. Tem uma continuação assim, dizendo que tanto os que trabalham para o bem, quanto os que trabalham contra o bem. Por isso, a necessidade de sempre vibrarmos para ajudar a espiritualidade amiga. Isso me fez lembrar o caso do menino que caiu no poço, que Marina Ferri contou. Inclusive, ontem eu estava dando uma olhadinha na rádio online, eu até falo para o pessoal que puder estar entrando, é bem bacana a programação, e aí estava reprisando o dia que a Marina Ferri esteve aqui com a gente, né? E ela estava lembrando dessa história do poço que o Chico Xavier tinha contado. Então, eu também queria falar que o Franklin ligou e mandou um abraço ao Eurípides, né? E ao seu Rui. A equipe toda do programa dizendo que está muito bom. A resposta: alguns homens ainda na atualidade não consideram as mulheres, mas na maioria é heroína, trabalham fora, cuidam de casa, dos filhos, etc. Dão conta de tudo, só complementando o que o Eurípides tinha dito. E não é só 8 horas de trabalho, não, né, Eurípides? Eu também queria falar, Eurípides, que botaram você para fazer uma pós-graduação. Como aprender com as mulheres. Elas te deixavam louca, porque é muita mulherada na cabeça, ou você aprendia a tarefa. Bom, nós vamos então entrar no nosso momento. Temos o nosso momento Giga Vale, né? O nosso momento Giga Vale de hoje está no CD Momento Espírita número 1, O Autoconhecimento. Autoconhecimento. Allan Kardec, codificador do Espiritismo, perguntou aos Espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Os benfeitores da humanidade responderam: um sábio da antiguidade evolu disse, conhece-te a ti mesmo. A doutrina espírita mostra-nos o caminho que devemos percorrer para conseguirmos esse intento, o autoconhecimento. A caminhada, portanto, é em sentido contrário ao que temos buscado até agora, e para dentro de nós mesmos, e não no exterior. Alguns de nós não nos conhecemos, não fazemos ideia de quem somos, de qual será o nosso comportamento diante de determinada situação. Enfim, somos um ilustre desconhecido de nós mesmos. Pelo desconhecimento dos nossos sentimentos, às vezes, tomamos atitudes equivocadas que nos causam desagrado tão logo nos damos conta do ocorrido.

Simplesmente, ela faz as coisas. Agora, na hora que ela faz a coisa, vem aquela imagem da mãe, ou do pai, ou do amigo, do professor. Olha, mulher tem que ser recatada, mulher não pode falar isso. E se falar isso, imagina, é muito bonito uma mulher ficar toda vermelhinha no rosto, porque isso é muito bonito. Então, tem essas crenças na cabeça e a prática mostra outra. Então, ela faz um ajuste. E ela não se dá o direito de falar no microfone, mas é muito simples, porque é tão fácil falar no microfone. Aliás, meu pai era orador também, treinava os filhos, ele falava assim, o que é difícil falar, o que é difícil dentro de uma palestra? Você começar a palestra ou você terminar a palestra? Aí a gente falava assim, ah pai, é muito difícil subir no palco e tal. Eu falei assim, não é simples, filho, porque se você subiu no palco, pegou o microfone e fez, já começou a palestra. Aí deu uma pigarra. Já começou a palestra. Aí é direto. Agora, o que você vai colocar no texto? Como é que você vai encadear a ideia? Como é que você vai fazer a conferência? Como é que você vai fazer a apresentação? Aí você vai encadeando. Agora, encadear também é fácil. O difícil é encerrar. Porque a dificuldade maior que as pessoas têm é como encerrar a atividade. E tem muitos que falam, para encerrar. Daqui a pouco, para encerrar. Isso. Daqui a pouco, para encerrar. E não encerra nunca. E não encerra. Então, essa coisa, são detalhes que a gente vai estudando. E aí entra uma pessoa, que é o Freud. Né? O Freud, ele faz a psicanálise e todo mundo fala assim, ai, esse cara só pensa em sexo. Freud. O Freud criou uma técnica. Tanto que o psicanalista não é psicólogo. O psicanalista sabe a técnica, como é que o Freud faz. Aí nós temos N psicanalistas. Lacan, por exemplo, é uma coisa, você estuda Lacan, você olha assim, nossa, ele usa a técnica da psicanálise e chega a algumas conclusões diferentes de Freud. Existe a teoria lacaniana, né? Então, e o freudiano. O freudiano é tradicional. Mas usando a técnica, você chega a outros lugares. Muita coisa de teatro é feita com técnica freudiana. Onde é que o ator... As pessoas não têm que pensar assim. Como é que o ator consegue trazer aquela personagem para o palco? Ele busca isso dentro dele. Então, vamos supor, ele tem uma hora que tem que fazer uma cena de ódio. Então, onde é que ele vai buscar isso? Aí você fala assim, ah, é ódio da situação. Não, você pega qualquer situação de ódio. De repente, ele tem o ódio daquele cara que pegou o último brigadeiro que estava na mesa. Ele quer que a pessoa morra. Tem raiva daquilo, um ódio tremendo. Então você fala, então na hora daquela cena, você pensa nesse brigadeiro. A plateia não sabe que ele estava sendo brigadeiro, mas o ódio que ele expressa é muito grande. Então, a técnica... E comer o último brigadeiro que tem. Ô, meu amigo, você é criança... Mas não é aquele que fica todo mundo de olho naquele então, brigadeiro. Então, todo mundo de olho. Aí você vê, só assim, agora, espero que ninguém pegue. Porque a tua mãe falou, você não pode pegar o último brigadeiro da bandeja. Não é isso? Você tem que ir na casa da sua tia e não pedir a bolacha. Você não pode pedir, não pode. Então, nessas horas, você tem todas essas informações e naquela atitude, de desprendimento, entre aspas, ele fala assim, eu vou deixar o brigadeiro, mas você está sonhando com aquele brigadeiro. Aí a pessoa que chega, pega o brigadeiro e leva embora, a raiva que te dá. Mas não adianta falar assim, não, meu filho, você tem que ser uma pessoa que ajude os outros, pense nos outros. O brigadeiro é o brigadeiro, meu amigo. Então, como é que você fala para um zagueiro, que ele é o último homem, e sabe que a pessoa está vindo com a bola? Se ele passar, faz o gol. O que é que o zagueiro vai fazer? Vai deixar a pessoa passar ou não? Quem joga futebol sabe que até está rindo nessa hora. Fala, não quero saber. Passa a bola, não passa jogador. Nessa hora é falta mesmo. Porque não tem jeito. Aí é pênalti e ele é expulso. É, nessas horas é bom fazer essa falta fora da área. Certo? Porque pode até ser expulso, mas não passou por ele. São regras que a gente aprende no dia a dia que tem que saber onde é que aplica. Que é esse autoconhecimento. Esse autoconhecimento. Então a técnica psicanalítica, ela diz muito isso. Quer dizer, vamos entender o que, que de fato está acontecendo e como você reage. Então a pessoa que fica vermelhinha no microfone, pode falar no microfone à vontade, que fala nos tribunais, fala na rua, comenta com as amigas, faz qualquer coisa. Só por causa de um telefone, um microfoninho, vai ficar toda dengosa? Ah! Então vamos encerrando o nosso momento Gigavac. E nós estamos aqui com o Eurípides Castro Júnior, que é psicólogo, advogado, assessor da gerência executiva do INSS, nasceu num berço espírita onde tinha 11 irmãos, 9 mulheres e 2 homens. Puxa vida, uma só já dá trabalho, Eurípides. Imagine 9, hein? Mais a sua mãe ainda, né? A minha mãe. Mas vamos deixar esse machismo, esse preconceito de lado. Adriana, você representando as mulheres, representando e olhando feio pra gente, né? Olhando feio pra gente. E o que é que nós temos aí, não? Então, a resposta da pergunta que o pessoal está entrando pelo WhatsApp aqui, o Antônio Bessa de Campinas respondeu mandando bom dia a todos e disse se sim a nós diretamente participam influenciando outras pessoas do nosso convívio. Também o pessoal lá que está em Poços de Caldas, Rodrigo, Jorge, está mandando um alô, né? Mandando um alô de Poços de Caldas para o programa e está ótimo. Rodrigo, né? Sempre dando uma força aí, né? Mandando um abraço aqui para o Rui, para o Eurípides e a equipe toda. E para o Sérgio que está aqui com a gente, marcatinho aí, né? Ele já veio com a blusa vermelha para não ficar vermelho na hora que for usar o microfone, viu, Eurípides? Tá vendo? O Ari também mandou um alô aqui pra gente e ele também respondeu a pergunta, né, que a gente tinha feito aqui. Eu vou dar uma lidinha na pergunta, na Sim, resposta do na Ari. Resposta. Porque antes eu tinha dado uma trocadinha aqui, gente. Desculpa, Maria de primeira viagem. Vamos lá. Resposta do Ari. Recebemos sim influência dos espíritos nas causas atuais. Lembrando que Jesus é o governador espiritual de nosso planeta e seus ministros são igualmente responsáveis pelo destino da Terra. Há com certeza também influência dos espíritos inferiores buscando nos influenciar para o mal que ainda existe em nós. Acho que a questão 459 do Livro dos Espíritos responde bem essa questão. Um abraço a todos do Vivência Espírita e um bom domingo. Então, ainda dá tempo da pessoal responder a pergunta. Você acredita na participação dos espíritos nos acontecimentos do dia a dia? Então, entre em contato conosco pelo telefone, pelo WhatsApp. WhatsApp, que é mais? Pela internet, pelo Facebook, tem. Comunicação é que não falta, né? O Alamar também mandou um abraço pra gente aqui, falando que tá ouvindo, e maravilhosa participação do Eurípides aí. Agora você é vizinho. Obrigado, do Alamar. Eu é vizinho do Alamar. Foi uma boa ou foi... Olha, foi muito bom. Muito boa. O prédio já mudou. Alamar, um grande abraço pra você. E nós vamos ver se nós cuidamos das tirinhas. Ele está com diabetes. Então nós precisamos ajudá-lo com as tirinhas lá para medir a diabetes, né? Ah, sim, sim. Então, Alamar, um bom dia para você, um grande abraço e continue nos prestigiando. Mas vamos voltando para o nosso assunto de hoje, ou vamos voltando para a nossa comerciais, né? E vamos com a música Semente do Amanhã, com a Elizabeth Lacerda. Me falou: hoje é semente do amanhã. Para não ter medo, que esse tempo vai passar. Não se desespere, não. Nem pare de sonhar. Nunca se entregue. Nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do céu. Nós estamos aqui com Eurípides de Castro Júnior falando sobre o momento atual na visão espírita. E nós estamos aqui quase já no também na... Ah não, 9 horas e 31, ainda tem tempo ainda, né? Encerrar o programa já? É, eu já estava querendo encerrar o programa. Eu queria também falar que aqui pelo WhatsApp, acompanhando, que a Cris mandou a resposta aqui da mensagem... da pergunta, e ela diz assim, bom dia, Rui, né, que ela acha que é o senhor que está aqui. Me lembrei muito com a Hora do Gigavale, do tempo da caderneta pessoal da escola de aprendizes, muito bom, na questão da reforma, né, da reforma íntima, e de como a gente vai aprendendo a separar o que é nosso e o que não é nosso, né, que está embutido o nome? No nosso dia a dia. Cris. A da Cris. Ah, então tá. Um bom dia, Cristina, e continue nos prestigiando. Tem mais alguém? Por enquanto, não. Mas vamos continuar, então. Eurípides, e daí? Como é que fica nessa situação atual que nós estamos vendo? Inclusive aqui no Brasil, parece que está um ambiente meio pesado de falta de esperança, de falta de objetivo... com a visão do futuro, e a nossa doutrina, ela é muito otimista, né? E como é que nós podemos nos situar nessas condições de hoje, que a gente vê todo mundo reclamando, pega os jornais, é só notícia ruim, né? Não tem coisas boas. Nós estamos ficando também, vamos dizer, colocando em nós muita carga de violência, de coisas ruins? Olha, Rui, uma coisa que a gente não pode ficar é ser velho rabugento. Isso é uma coisa que tem que estar muito claro para todos nós. A gente vai ficando de um jeito, a gente vê tanta bobagem, tanta coisa acontecendo, que a gente vai ficando assim, ai, não dá. Então, olha, velho rabugento não funciona. Agora, nós temos que ter a questão prática. O Cristo é altamente prático. O caso da Maria Madalena mostra bem a praticidade, a praxis cristã. Quando o pessoal chegou, trouxe a Maria Madalena e falou que ela era uma pessoa que devia ser dilapidada, que era, imagina, ela pecou, essa coisa toda. O Cristo falou assim, olha, atira a primeira pedra que não tem pecado. Ela falou assim, agora que eu faço? Aí ele fala assim, vai, não peques mais. Quer dizer, é uma coisa dinâmica. O Cristo não é uma questão de otimista, ele é realista. Ele vê a situação como ela é fática, é do direto. Entrando no assunto, os ensinamentos do Cristo, de Jesus, está sendo entendido nos dias atuais? As pessoas que partem para o fundamentalismo, né, fundamentalista, que é que fala aqui, é só a pessoa que fala que a religião, que os dogmas, que toda a doutrina tem que voltar ao que era. Ao que era da interpretação da época. Só que hoje mudou muita coisa. Não adianta você ficar falando em ovelha desgarrada, porque ninguém conhece mais ovelha. Quer dizer, uma coisa, a gente usa um linguajar meio pastoril e fala assim, não, temos que ser ovelha. Eu pergunto, quem é que viu ovelha aqui, pessoalmente, pegou uma ovelha no colo? Como é que funciona? Quer dizer, esse fundamentalismo, essa coisa de buscar a essência do que era, as pessoas não percebem que elas estão fazendo uma análise do passado, mas com o que ela tem no presente. Não dá para você fazer voltar ao passado, pensar como o passado, porque você está criando personagens. Você pensa no dia de hoje. Por exemplo, você fala assim, ah, o Cristo, o João Batista, ele batizou 10 mil pessoas no Rio Jordão. Se você vai no Rio Jordão, o Rio Jordão é bem menor que o Tietê. É um pouquinho maior que o nosso córrego aqui. Quer dizer, não tem como batizar 10 mil pessoas ao mesmo tempo, a não ser que faça uma fila até o Mar Morto, né? Então, as pessoas têm que ser essa coisa da realidade. Para de ficar sonhando e coloca os pés na realidade. Estamos vivendo uma questão de Brasil muito complicada, porque nós estamos hoje com novos patamares. Não é novos patamares, são patamares da honradez, da dignidade, que sempre foi falado. Chegamos no fundo do poço? Eu espero que tenha chegado ao fundo do poço mesmo, porque se a gente chegar no fundo do poço, tem como construir novamente alguma coisa, porque está muito ruim. Mas não é só aqui, nós temos o caso na Alemanha, da Volkswagen também, que tentou manipular a questão dos dados, dos danos ambientais. Nós temos essa questão de Mariana, onde uma empresa, ela polui o rio, o Vale do Rio Doce, e aí vem o governo federal e fala assim, estou multando a empresa em tantos milhões. E as pessoas não têm noção que nenhuma empresa grande porte paga nada. E aí você fala, como não? Multou. Toda empresa repassa para os custos da mercadoria todo o ônus. Então não acredite você que ela está multando a empresa por danos ambientais e a empresa vai sofrer com isso. Não vai subir um pouco o preço do minério de ferro, um real, um centavo. E se essa empresa não puder pagar, a empresa lá da Austrália ajuda, sobe um pouquinho também lá, ajuda aqui, que é um conglomerado internacional. Então as pessoas têm que ter clareza em que mundo nós estamos vivendo, em que mundo financeiro nós estamos vivendo. Não existe essa coisa de você comprar um carro sem taxa de juros, não existe, isso é marketing puro. Todo mundo paga juros quando faz empréstimo. Não adianta você falar assim, ai, é taxa zero. Taxa zero é uma forma de dizer, mas na verdade você está com juros embutidos. Tudo embutido. Tudo embutido. E esse mundo econômico é que está fazendo os homens ter preço. Quer dizer, tudo tem preço. Não, a gente vê Oripos, que aquela que o pessoal diz, não existe almoço grátis. Não existe. Então você vai convidado por uma autoridade para almoçar gratuitamente? Não, o povo está pagando isso. Pois é, eu sou do INSS, né? Então trabalho no INSS. E como é que faz? As pessoas trabalham, contribuem para o INSS e o INSS paga os benefícios. Aí vem o governo, numa manobra, e fala assim: o INSS está quebrado. O INSS, quem está me ouvindo vai achar a loucura que eu estou falando, mas não é. É só entrar no site da ANFIP, que é dos fiscais da Receita Federal, onde você vê, o INSS não está quebrado. Onde está o problema? É na questão do serviço público, porque um juiz é aposentado com 50 mil reais e não contribuiu para isso. Agora, no INSS, não. Ou seja, um benefício máximo é 5 mil reais. Eu fui na rádio de um amigo aí, a hora que terminou o programa, ele falou, poxa vida, esse desembargador que estava no programa, ele falou, olha, eu ganho 60 mil reais, eu não mereço ganhar esse salário, porque eu não fiz tanto para ganhar esse salário. Eu ainda recebo 4 mil reais de aluguel para moradia, que eu moro na minha casa, eu não preciso disso, mas no entanto eu sou obrigado a aceitar esse dinheiro, que eu acho que não está correto. Pois é. Mas para aposentar uma pessoa porque está com o pé quebrado, com a mão quebrada, que não pode trabalhar mais, que confusão que é. Pois é, e aí como é que o espírita tem que ver isso? Por exemplo, No INSS, as pessoas são mal atendidas. São mal atendidas? Liga no telefone 135, por exemplo, e reclama na ouvidoria. E fala, fui mal atendido no INSS, a funcionária me tratou mal e isso tem que mudar. Isso vai cair em Brasília, vai cair na CGU, lá em Brasília, que toma conta de todo o serviço público, e alguma medida vai ser tomada se todo mundo reclamar. Ah, não, a gente tem que ser cordeirinho. Olha, não adianta esse negócio, em termos de estrutura social, ser cordeirinho. Quer dizer, ou a gente assume a nossa postura, de a gente estar mudando a sociedade, naquilo que a gente acredita. A gente não pode aceitar a submissão da mulher ao homem, a submissão de nenhum ser humano a nenhum sistema, porque nós lutamos na Segunda Guerra Mundial contra o nazismo, onde nós vimos o que é o Estado, o Estado, tudo é Estado e nada fora do Estado. Isso não funcionou, tem que ser visto dessa forma. Então, não é o Estado que vai mandar nas pessoas. E não adianta da Bolsa Família. Por que que a pessoa não tem o INSS, o benefício do INSS, se ela tem direito? Então, a gente complica o benefício e começa da Bolsa Família. Por quê? É isso que tem que estar na cabeça de cada um. Não é questão de fazer aqui militância política, mas a gente fala em militância social. O espírita tem uma cultura espírita. Nós não somos espíritas porque somos espíritas. A nossa cultura. E essa cultura espírita é que nos dá o nome desse programa, que é a Vivência Espírita. Mas é interessante, viu, Eurípides, que a gente observa quantas violências são cometidas com os pobres aqui no Brasil. Por exemplo, eu vi o ex-presidente dizer, minha gente, morre uma criança na porta do hospital, mas salva-se 300. Mas se for perguntar para aquele pai que perdeu um filho na filha do hospital, ele não pensa da mesma forma. E o neto desse ex-presidente, se ele precisar de um hospital, ele vai no INSS? Ele vai procurar o SUS? Ou ele vai no hospital particular? Sabe, Rui, a gente vê a participação espírita nesses momentos. Os espíritas estão em cargos públicos, né? E os espíritas, eles têm essa visão social do mundo diferenciada. Sim. Porque nós não diferenciamos homem e mulher. Quer dizer, todos são irmãos, todos são fraternos. Aqui no programa mesmo, é que as pessoas estão ouvindo e não percebem a coisa como funciona. A gente fala com um, fala com outro, seja homem ou mulher, está todo mundo trabalhando. A gente não tem dúvida. Sim. De que a coisa vai sair, que a coisa vai ser feita. Quer dizer, aqui não tem aquela coisa, fala assim, ah, eu não sei fazer. Todo mundo sabe fazer e nós respeitamos o direito dele fazer da melhor forma possível. E do jeito dele. E do jeito dele. É. Isto é diversidade. Quer dizer, isso quando é se fala... alteridade também. Alteridade. Então, é isso que nós acreditamos. Nós não temos essa coisa da pessoa ir para o púlpito e ficar gritando por Deus. Deus está no coração dos homens. E Deus também não é surdo. E Deus também não é surdo. Então, as mulheres que nos ouvem, quer dizer, que elas assumam o seu espaço social. Falam assim, a dupla jornada. Se existe dupla jornada, o sistema tem que mudar. E não a mulher se adaptar ao sistema. Se esse sistema funciona para os homens, não funciona para as mulheres. As mulheres têm filhos. E elas têm 9 meses, onde elas têm que ter uma gravidez, onde a criança tem que nascer bem. E nós sabemos da importância do corpo para ter as boas influências para a alma. Quer dizer, o espiritismo vê isso. Quer dizer, o corpo são, mente sã. Não é para a questão de fazer só esporte, não. É para você sentir a vida. Que se você tem um corpo melhor, isso está, inclusive, nas obras espíritas. Quer dizer, nós temos que deixar o nosso corpo leve. Quer dizer, não ficar voltado aquele corpo bruto. Nós temos também que cuidar do nosso corpo para que a gente consiga ter todas as informações para a alma que nos leva a sentir cada vez melhor. Eurípides, você falou uma coisa que eu achei interessante. Por que que essas repartições públicas tratam mal as pessoas humildes e pobres? E o interessante é que aqueles empregados, aqueles funcionários também não ganha muito. Mas e por que que a gente sente que aquela pessoa, ela é pobre trabalhando como funcionário público e trata mal os pobres que vêm procurá-lo? O que que acontece? Olha, isso é uma questão cultural que vem desde que o mundo é mundo, que é a seguinte técnica. Se você pensar em termos de senzala, como é que funciona? Quem coordenava a senzala? Não era o dono do engenho. Então você estuda isso, pode procurar na internet, você vai ver isso. Você pega uma pessoa que é escrava, a pessoa é escrava. Até era um negro, que conhecia toda a estrutura, o jeito de falar, de sentir dos negros da senzala, pega essa pessoa e coloca para comandar a senzala. Então, se um olha para o outro, ele sabe que o outro está falando, sem que as pessoas consigam verbalizar. E essa pessoa faz de tudo para se parecer dono de engenho. Nós tivemos, em termos de Brasil, você que está me ouvindo, pode procurar também na internet, você vai ver o seguinte, quando a classe trabalhadora chega ao governo e fala assim, agora os trabalhadores acham que vai acontecer, não aconteceu nada. Só aconteceu o quê? Eles quiseram parecer com aqueles que estavam antes deles. E depois também não há aquela nivelamento por baixo. Eles não querem nivelar por cima. Porque eu lembro quando houve aquela revolução em Portugal. Revolução dos escravos? Isso. Aquele coronel, o Telo, foi para a Suécia, que era um dos países mais adiantados do mundo. Ele foi falar com o Olaf Palme. E ele falou, olha... E o Olaf Palme perguntou, como é que está lá em Portugal? Ele, graças a Deus, nós estamos terminando com os ricos, acabando com os ricos. E aí ele perguntou, e aqui na Suécia? Ele falou, nós estamos batalhando demais para ver se acabamos com a pobreza. Então você observa que são dois pontos diferentes. Se não tiver o rico, não tem emprego, não tem... Não, você entendeu? Quer dizer, eu acredito que a distribuição de renda é que precisaria ser melhorada. Rui, é verdade isso. Quer dizer, no fundo, só para as pessoas entenderem, quem recebe o benefício de um salário mínimo do INSS, mas tenho clareza disso, 30% retorna ao governo com imposto. Quer dizer, você faz um trabalho social pagando o benefício do INSS. Isso, e as pessoas não percebem isso, falam, mas o que está acontecendo? Na hora que você segura o salário mínimo, você quebra as cidades, você quebra os municípios, você quebra as pequenas empresas, você quebra tudo, porque o governo, ele segura o dinheiro na mão dele, e governo nenhum, é bom que saiba disso, governo nenhum faz desenvolvimento social, porque o Estado, ele é algo criado pelo homem, tá, foi criado, ele não tem coração, ele só tem mente, que são as leis que ele faz. Quem faz o serviço social, quem faz o trabalho social, são os homens, são as mulheres, são as crianças. Então, isso, o governo tem que simplesmente ser um repassador de recurso. Qual o grande problema que nós estamos tendo na área cultural em São Paulo ou no Brasil? O governo, ele pega o dinheiro e fala, este teatro vai ser feito, e dá dinheiro só para aquele tipo de teatro. Isto, na verdade, é autoritarismo puro, que nós já tivemos isso em vários lugares do mundo, que um dos espetáculos teatrais foram feitos para o Estado. Onde foi feito isso? Pega na internet também. Você vai ver, o nazismo, ele criou obras teatrais para o Estado, criou música para o cinema Estado, também para o cinema Estado. Para o Estado, e o que aconteceu? Nós tivemos um povo que depois ele percebeu que tinham tirado a alma daquele povo, e é bom que as pessoas saibam que o nazismo lá, apenas 10% aceitava, 90% ficava nas mãos desses 10%, só que os 90% depois falaram, não, nós queremos a nossa alma de volta, e aí conseguimos trazer essa humanização para os seres humanos que compõem a nossa sociedade. Bem, está na hora de nós começarmos a partir para o encerramento do nosso programa. Vai encerrar? A Vera Perseguini, ela quer saber o endereço do bazar. Então, Vera, toma nota. É Hotel Modrian Suite Hotel, no Jardim Aquários, na rua do Aruanã, 76. Então, é só procurar ali na rua do Aruanã, amanhã, a partir das 11 horas até as 20 horas. E nós temos aqui, temos que dizer também para o nosso pessoal, que nós tivemos ontem a rádio online, transmitindo diretamente de Poços de Caldas, teve 1.285 ouvintes a nossa rádio online. E no dia... que o nosso querido amigo Divaldo esteve aqui conosco, nós tivemos mais de 1.800 acessos na nossa rádio online, que estava transmitindo diretamente lá do Núcleo Tecnológico. Eu queria então, você só... vê, É? Eu queria só comentar que ontem eu estava ouvindo também, as palestras foram bem interessantes, foram voltadas, não sei se vocês lá chegaram a acompanhar, em Poços de Caldas, e foram voltadas muito para o crescimento do indivíduo, né? E o Rodrigo também já avisou que ele vai estar postando depois para quem quiser estar acessando, porque na rádio online fica ao vivo e tal, mas depois vai estar acessando, quem quiser acessar, ele vai estar postando as palestras na íntegra, tá bom? É, nós temos aqui a Beatriz, que é nosso ouvinte, está dizendo que acredita que sim, né, que os espíritos influenciam no mundo, pois o mundo está tendo interferência do plano inferior e o plano de bem está tendo muito trabalho para amenizar essas confusões. O que que você acha, Eurípides? Olha, uma coisa que eu... Isso é verdadeiro que você colocou. E uma coisa que a espiritualidade, a gente fazia, como o Rui falou, nós somos uma família grande e nós fazemos sessão em casa. Os espíritos sempre falaram para nós o seguinte: quando você não tiver que fazer nada, vai fazer nada em público. Por quê? Vai ser muito difícil, se você estiver na sua casa, para ele intuir uma pessoa para tocar sua campainha da tua casa e chamar você para conversar. Agora, eles podem muito bem, se você estiver numa praça pública, se você estiver numa área de fácil acesso, intuir as pessoas para tropeçar em você e começar uma grande amizade, um grande corpo, onde vocês trocam conhecimentos e a gente começa a funcionar, a transformar a sociedade num tropeção. É isso que a espiritualidade fala para nós, você que nos ouve, é o modo espírita de ver. Então você aprenda espiritismo, estuda espiritismo, saia na rua, sente-se na praça, que a pessoa ao seu lado pode estar intuída para conversar com você. Então nós vamos para o nosso sorteio do livro, dos livros, né? São dois livros. São dois livros. Adriana, quem foi que ganhou o livro? Foi a Maria Amélia da Silva, lá do Palmeiras de São José, e o Zenildo Rodrigues da Silva, também de Santana. Aí vocês podem estar passando lá na livraria Casa do Caminho a partir das 13 horas de amanhã. Vai um pouquinho mais tarde, porque às 13 horas é a hora que eu levo lá. Às vezes eu posso atrasar um pouco, né? Porque chega. Outro dia eu fui lá, era 13 horas, a mulher. Era eu fui a 1h30. A mulher, uma hora ela passou lá. Só que você falou com uma mulher, poxa, meu amigo, é mulher, ela estava lá esperando. Não, aí tá certo, né? E com mulher nós não podemos atrasar, não, né? Não. Nós vamos então aí para o aniversário, a música do aniversário. Nós, essa semana aqui, não tivemos nenhum aniversário, mas tivemos no dia 20 a mãe da Adriana Fernandes, a dona Adélia Gato Fernandes, que fez aniversário. E ontem nós tivemos lá na festa, que o Jorge tanto pede aqui para as pessoas que fazem aniversário, fazer festa e nos convidar. Ontem estive na festa da Rose Ribeiro, uma festa muito gostosa, muito animada. Boca livre para você, né? A Rose, um grande abraço para você. E dona Adélia, um grande abraço. E vamos partir então para nosso encerramento do nosso programa. Nós estamos aqui com a visita do nosso grande companheiro Maurício Tomé. Nós estamos aqui com o Sérgio, que está mexendo no nosso microfone. Eu só gostaria que ele desse um bom dia para os nossos ouvintes, porque ele já ficou vermelho de novo, você viu? Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. Aí o Sérgio foi de grande valia na nossa manhã de hoje, porque foi ele que comandou os nossos computadores. Adriana? Um bom dia para vocês, obrigado por estar com a gente, e se Deus quiser, semana que vem estamos aí novamente. A equipe toda, né? A equipe completa. Eu acredito que esse foi o melhor programa sem o Rodrigo e sem o Jorge, viu? Modéstia à parte. Isso, né? Sendo modesto, nem o Jorge é modesto, né? Você vê como ele é modesto? Pois é, sentar nessa cadeira fica com essa modéstia toda. Nosso grande abraço para André, que está no som. E também a Graça, que fez o cafezinho gostoso e nos serviu aqui a água. A água foi edificada aqui no programa, né? Eurípides, nosso muito obrigado pela sua presença e suas palavras finais, aí, se você tiver que falar. Eu só falo o seguinte, espiritismo, né, é uma doutrina dos espíritos, vale a pena ler, meditar, e o mais importante, depois que você aprender tudo que está lá, Você, aliás, nem precisa aprender tudo que está lá. Aprendeu uma linha, já comece a participar na sociedade que você vive. Só assim poderemos terminar ou essa violência que estamos vivenciando. E a gente pode pensar o seguinte: estamos começando uma nova caminhada na história. E os espíritas, junto com os espíritos, vão construir esse mundo de paz e amor. Eurípides, você não faria uma pequena prece de encerramento para o nosso programa? E nós teremos aí a música do final de hoje do nosso programa, será O Profeta com Zé Geraldo. Vamos lá. O relógio está marcando as horas e a gente olha para ele, vê o tempo sendo cravado segundo a segundo. E a vida da gente é assim. A gente vai fazendo coisinhas e essas coisinhas se tornam grandes coisas. A gente tem que estar atento nos pequenos detalhes. Isso é uma questão feminina. E o pequeno detalhe deixa a coisa muito bonita, às vezes para o homem imperceptível. Mas a delicadeza, aquele brilho, aquilo é muito, aquilo vai tocando a alma. Nós precisamos de harmonia, precisamos de doçura, precisamos de carinho. Essas palavras, parece que o mundo atual está difícil de entender, né? Mas não tem problema, a gente vai fazendo com carinho, tendo ânimo. E ânimo nada mais é do que dar a nossa alma para esses afazeres que são domésticos, porque o doméstico tem grande interferência na vida pública. Na nossa casa a gente tem um aprendizado, como diz os espíritos, e a gente vai tocando a nossa vida caseira e a vida social. Que Jesus nos garanta o que ele sempre garantiu, que ele está presente o tempo todo, até o final dos tempos, para que a gente caminhe junto, construindo esse mundo melhor, mais feliz, para que as gerações futuras tenham este carinho e essa vontade de viver um mundo mais de harmonia. Vai chegar, estou me preparando, porque antes vi no livro que lhe empresto e você não aceita, a verdade eu li. Existe tanta gente por aí, as tontas sem se definir. Na hora da balança o peso não alcança o que deve atingir. Ei, homem de Deus, acorda, é tempo ainda. Eis que teu tempo finda, faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Quem você não conhece é que vai conferir se você passa ou não. Esqueça o seu padrinho, pois lá não tem carta de apresentação. O que vai influir é o bem que você fez ou deixou de fazer. Existe em cada instante um livro importante, você não quer ler. Deus, acorda, é tempo ainda. Eis que teu tempo finda, faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Quem sabe se o juiz não foi alvo de risos quando aqui passou, sofrendo a indiferença, pagando tributos da classe ou da cor. Quem sabe se você não vai se ver chorando a mais tirana dor e implorar baixinho aquela mesma ajuda que você negou. A vida é uma escola onde o viver é o livro e o tempo professor. Onde alguns são sábios, porém até hoje ninguém se formou. A única certeza é que o dia do acerto já está pra vir. Prepare a sua alma, pois na hora certa você vai ouvir o som de um instrumento que não se afina ao diapasão. Virá anunciando sem segundo aviso a hora da razão. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês. Oferecimento: WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Princesa dos Bordados, produtos de cama, mesa, banho, Millennium Restaurante, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Polaco Autopeças. Ligue e participe. Telefones 3941-9750 ou 3942-9750.